que fingir que sofre? Eu sei que não. Fundo você gosta de me tirar a paz. Se faz de inocente, mas tudo bem. Me livrar de tanto amor.